Crocodilo. Crocodilo! Seja bem-vindo ao canal CDs de Melody. CDs de Melody. O número 1 do estado do Pará. Às vezes você se machuca porque você quer. Coloca as coisas na cabeça, cria fantasias, fere o coração. Não vem com crises de criança, eu te amo tanto, só você não vê. Não vê que sempre estou presente só pra te agradar. Não vê que ligo toda hora só pra eu saber. Se tá tudo bem com você, se você tá feliz como tá o coração. Não vem misturar o meu passado com o teu presente, eu te amo tanto. Não deixa suas dúvidas ferir meu coração. Coração de pedra, ainda vou te lapidar. Vou desvendar os seus segredos mais profundos. Vai ceder, vai confiar. Coração de pedra, ainda vou te lapidar. Vou desvendar os seus segredos mais profundos. Vai ceder, vai confiar. Eu sou Apolo Ferrari e banda Meninos da Tropa. Que ligo toda hora só pra eu saber. Se tá tudo bem com você, se você tá feliz como tá o coração. Não vem misturar o meu passado com o teu presente, eu te amo tanto. Não deixa suas dúvidas ferir meu coração. Coração de pedra, ainda vou te lapidar. Vou desvendar os seus segredos mais profundos. Vai ceder, vai confiar. Coração de pedra, ainda vou te lapidar. Vou desvendar os seus segredos mais profundos. Vai ceder, vai confiar. Coração de pedra, ainda vou te lapidar. Vou desvendar os seus segredos mais profundos. Vai ceder, vai confiar. Coração de pedra, ainda vou te lapidar. Vou desvendar os seus segredos mais profundos. Vai ceder, vai confiar. Produtora RG Produções, produzindo qualidade. Aqui é Crocodilo, meu amor.